focar nos homens. Eles nunca vão me achar pelo nome. Na minha bag Lowe, pego novo put na loja do Lowe's. São sete, ela pede finesse, isso é flex. Gucci Prada, dente prata, quer ter passo, beat falso, yeah, yeah. Fica lá, cê não passa. Naipe jogador, tipo caca. Eu fiz tudo certo pra destaca, menos o que você já me fala. Pode ficar lá, cê não passa. Naipe jogador, tipo caca. Eu fiz tudo certo pra destaca, menos o que você já me fala. My chains, oh, my neck, tá gelado, frozen.